no elevador, boa vista principal em tempo alto. Prossiga, Mike Alfa. Tempo alto, todos passados para o caminhão, sobre o controle de posição. Fique com Alfa, estruturizado Galeão, o nível 080, decola a pista 1-0, na curva direita, na saída Coral. Após prossegue Ilhéus, Raíra, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5071. 1-0-0 para Galeão, decola da 1-0, na curva direita, saída Coral, após Ilhéus, após Aí, após o conforme o plano, o controle 208, transponda 5071, mas que importa. Mike, qual o protegimento está correto? Chame o plano do funcionamento. Tá, vamos para o funcionamento, cobra. Autorizado, chame o plano do funcionamento. Salvador Tower, good evening, Azul 4062, established on final approach, 7 miles out. Azul 4062, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 11 knots, attention the runway wet. Clear to land the runway 10 and it is wet, Azul 4062. Taxi Azul 4221, 105 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternando Campinas. 4221, estou autorizado para o táxi, Fati 1, táxi Índia, ponto espera pista no 0, chamitou de Salvador 11895, exige altímetro no 019. 1019, via Índia 1895, ponto pronto, Azul 4221. Mike Eco Alfa, acionado para o táxi 2 a bordo, 6 de autonomia, alternando Macaé. Robotango Mike Eco Alfa, estou autorizando o táxi 1, táxi Índia. Quando sai a opção 0, chame em Salvador 1895, ajuste no 019, integral em breve azul. Salvador, boa noite, Gol 972, sinal do X-ray da visão, Gol 10. Gol 972, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus 9 nós, atenção à pista molhada e escorregadia. Pacífico, livre, pousa na 10, Gol 972. Salvador, ground azul, 4062. Azul, fazer 62, approve the tax via Alpha, report this for tax 2 Juliet. Tax approved via Alpha, report short of Juliet, Azul, fazer 62. Azul 4221, ponto de espera 10, pronto. Manter o ponto de espera 4221. Manterá 4221. Azul 4062, Juliet. Azul 4062, Juliet, 801, Menendo. Tax approved via Juliet, and 01, Azul 4062. 3. Solo 972, solo 08, libera direita, solo no 211. Direita 211, azul 972, direita 2. Comando, boa noite, igual no 972, Vibrão. 972, estou autorizado a dar esse Alfa, Juliette, foi 0741. Alfa, Juliette, para o 07 no pátio, número 972. Deu a pista molhada e escorregadia. 527, não fui. Top 221, a Lima tem pista no zero. A Lima tem pista no zero, 4221. Top 221, agilizando as manobras, por gentileza. Posso vai manobrar rapidamente o azul, 4221. Azul 27, 13, solo, azul 1, libera direito, solo no 21, decimal, 1. Direita, solo 121, no braço. Azul 2713, está autorizado o táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Romeu. Boa noite, Mike, é com Alfa, mantém o ponto de espera. 2 Salvador, boa noite, eu tenho 3891, sinal da 10, baixa travada. 3891, continua a aproximação, informarei que está livre. 3891. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 11 nós. atento à pista molhada e escorregadia. Autorizado ao pouso, pista 10, tá 3291. Azul 4221, decola ao Zuno 3, controle no 208. 208, chamará 4221. Corrijo, 11935. Ok, corrigido, 1935, chamará azul 4221. Azul Tech na escuta do Alfa, aqui Mike. Tech Mike. Tô fazendo um check de comunicação. Então 3891, solo Zuno 6, libera direita, solo no 21, decimal 1. Libera direita, solo Zuno 1, da 3891, lugar. Boa noite, o Chanel Ramea 258, sinal de 4 milhas baixado, checado, capítulo 10. Chanel 6258, ponto autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 109, atento à pista molhada, escorregadia. Ok, tem esposo, Chanel 6258. Tango Mike é qual? Alfa Lima, tem pistão no zero. 8, solo os 19, direito no 2 e no 1. 2 e no 1, direito, gente. 5, 8. Tiago Mike, é com Alfa Livre, decolagem em pista 10, vento 170 graus, 11 nós. Salve, boa noite. Oi, Chaneia 6258, pela Alfa. Chaneia 6258. Estou autorizado para a Alfa, direi à exposição 0641. Não, foi Juliette, portão 0641, não, Juliette, 150. Como é que é com Alfa, decola os 2-0, controle 1-1935. 1935, vai em volta. noite, é o azul 4959, sem cancelação Juliette. Azul 4959, muito boa noite, aguarda cópia. Aguarda cópia 4959. Como o nosso plano estava para as 1h32, gostaria de saber se foi feito DLA, se existe o plano. O sistema consta agora 0334. Confere? 0334 do voo. Ah, ok, ok. Então, vamos para a próxima cópia 4959. Alto e claro. Está autorizado, ele é o nível 140, decola pista no zero, a curva é direita na saída coral, via Golf 677. Controle de Salvador opera 119.35, transponda 5034. Sente, ele é o 140, com decolada pista 10, com curva direita posta, para a saída coral. Golf 677, aerovia, 19.35. O controle e o transporte é o 5034, com o azul 4959. 4959, o protegimento está correto, é um pronto postback de acionamento. 9 Salvador, boa noite, passarinho 2224. Passarinho 2224, confirme totalmente visual com o campo. Totalmente visual com o aeródromo. Gente, autorizado o pouso pistão no zero, o vento é 170 graus 09 nós, o ajuste do altímetro no 099. Tono 099, ciente do vento, informa, livre pouso. Passarinho 2229, já, 2224, já informará o trem de pouso. Ciente, passarinho 2224, informa que pistão no zero está molhada e escorregadia. Molhada e escorregadia, passarinho 2224. Passando externo com 3 de pouso baixo travado. Passarem do 2224. Ciente. Paredo 2224, libere próxima direita, seu solo aos 46, frequência do solo, Salvador em 121, decimal 1. 218, obrigado. 1-2-1-1. Gostaria do 2-2-4, autorizado táxi Alfa, Kilo, Paz 3, posição 5 Lima. Alfa, Pátio, Kilo, posição 5 Lima, 2-2-4. Salvador, boa noite, voo 972, estabilizado. Voo 972, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 11 nós, o ajuste de altímetro 10019. Sempre pouso 910, 972. Alfa, tem aqui mais? 172, solo ao 57, libere próxima à direita, frequência do solo Salvador, 121, decimal 1. Direita agora 21, 72, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 972, vibrou. 972, está autorizado o táxi Alfa Kilo, táxi 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo, posição 2 Lima, confirme. Afirmo, 2 Lima. Alfa Kilo, 2 Lima, táxi 2 gente.